Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, está na altura de pôr a leitura em dia. Hoje temos uma proposta no domínio do romance, uma ficção acerca de uma personagem bem real. Falamos do filósofo Walter Benjamin, e então a obra tem por título O Passageiro Walter Benjamin, da autoria de Ricardo Cano Gaviria, uma edição da Antígona. Esta leitura em dia também tem essa possibilidade, essa característica, o próprio nome do programa isso indica, a leitura em dia. Há leituras, há livros que merecem porque passaram com um relativo apagamento. Estas coisas do marketing às vezes também têm a sua influência. E o passageiro Walter Benjamin, uma edição da Antígona, também por razões que nos escapam agora aqui, não interessam também muito desenvolver, acabou por ser pouco mediatizado para os grandes órgãos de informação portuguesa. Não interessa, mas vamos àquilo que nos anima, que é o grande livro de Ricardo Cano Gaviria. É colombiano, nasceu em 1946, passou por França e desde 1970 que reside em Espanha. O passageiro Walter Benjamin venceu, aqui no país vizinho, o Prémio Nacional do Livro Pedro Gómez Valderrama. É também o autor de Acusados, Flaubert e Baudelaire, de 1984. E este livro é aqui referido porque o Walter Benjamin teve sempre um fascínio enorme pela obra de Baudelaire, o grande modernista dos finais do século XIX francês, que vai caracterizar toda a abordagem, muita da abordagem moderna da pós-modernidade, que vai dar origem depois, mais tarde, à chamada pós-modernidade que teve no grande filósofo alemão Walter Benjamin. Há quem questione o trabalho de Walter Benjamin como filósofo. É uma obra muito dispersa, de facto quase fragmentária e fragmentada. No entanto, percebe-se a ideia de Walter Benjamin como grandes autores, como Nietzsche, Freud, nomeadamente, que concentram no homem a possibilidade de construir e analisar toda a realidade. Estamos em setembro de 1940, Benjamin está em Porpo, nos Pirineus franceses, a tentar chegar a Lisboa, como muitos outros. Relembre-se, Stefan Zweig, Heinrich Mann, o irmão do grande Thomas Mann, e Alma Mahler, a mulher de Gustav Mahler. E tentam chegar, como dizíamos, aos Estados Unidos, passando por Lisboa. Só que várias circunstâncias, nomeadamente em Espanha, o Francisco Franco ter tomado o poder, a França ter sido, de facto, conquistado pelas forças nazis, há uma situação de pânico instalada em todos aqueles que tentam chegar a Portugal, nomeadamente a Lisboa, para passarem para os Estados Unidos ou para a América do Sul. Walter Benjamin hesita, põe-se a relembrar o seu passado e Ricardo Cano Gaviria constrói aqui um romance todo cheio de poeticidade sobre as últimas horas, os últimos momentos, que fazem com que o grande pensador alemão entre em desespero. E na segunda parte, em que a paisagem é, vamos lá, subdividida pelo escritor colombiano, que é a paisagem depois da batalha, tudo destroços que levam a uma ruptura emocional, Walter Benjamin, desesperado, com uma dose excessiva de morfina, põe termo à vida e põe termo também aquilo que é de ressaltar uma carreira extraordinária que poderia ter sido, como foi aquela. Era um homem jovem, tinha 40 anos, pouco mais de 40 anos, teria o futuro do pensamento ocidental, muito dele também iria, vamos lá, ser herdeiro da sua capacidade intelectual, mas aquilo que interessa é um grande romance, uma grande história contada por um escritor quase desconhecido em Portugal. Merece a vossa leitura muito atenta e a vossa redescoberta. Falamos então de O Passageiro Walter Benjamin, de Ricardo Cano Gaviria, uma edição da Antígona, uma ficção sobre as últimas horas do grande pensador alemão, a nossa sugestão para hoje, para pôr a leitura em dia.

Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Didi Posse é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, o Sol está exatamente na sua casa das amizades, anunciando um período movimentado. A fase é excelente para você aumentar o seu círculo de amigos e estabelecer contatos que podem impulsionar seus negócios. Agora, com amor, não fique triste, porque tudo vai melhorar. Sua cor é cinza e o seu número de sorte é o 9. Touro. Paulo Gorgulha, também do signo de Touro. Neste período, para realizar seus sonhos, você terá que mudar o seu jeito de encarar as coisas e as pessoas. Procure valorizar o talento que tem e ajuda que provavelmente irá receber dos seus amigos. Esse será o melhor caminho para alcançar os seus objetivos. Sua cor é lilás e o seu número de sorte é o 28. Gêmeos. Letícia Spiller é também do signo de Gêmeos. Neste período, você deve evitar todo tipo de situação que possa lhe deixar chateada, principalmente no relacionamento amoroso. Com relação à parte financeira, tenha muito cuidado para não tomar decisões precipitadas. Pense duas vezes antes de investir em alguma mudança. Sua cor para hoje é marrom e o seu número de sorte é o 18. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades, discografia, agendas de shows. E muito, muito mais. Central de Biografia. Aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Cláudia Alencar é também do signo de Câncer. Sua criatividade será o grande destaque do dia, podendo lhe proporcionar momentos agradáveis, principalmente no amor. E no trabalho, seja mais comunicativa e procure aprender tudo que é novo. Assim sendo, terá um futuro muito feliz. Sua cor é laranja e o seu número de sorte é o 4. Leão. Vera Holtz é também do signo de Leão. Leonino, Leonina, hoje os astros lhe prometem agitos, diversão e muitas alegrias. Mas você não deve se entusiasmar demais e deixar de lado os assuntos sérios, como o trabalho e a família. O período é ótimo para fazer amigos e ganhar até mesmo um novo amor. Sua cor é prata e 25 é o seu número de sorte. Virgem. Daniel é também do seu signo de Virgem. Nas coisas do coração, tenha muito cuidado com as aventuras, principalmente se já tem um compromisso. Busque a liberdade e fuja da rotina, mas não se esqueça da razão. Agora, no trabalho, você terá disposição suficiente para fazer tudo aquilo que gosta. Sua cor para hoje é cinza e o seu número de sorte é o 3. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. A informação é um recurso estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, durante 30 minutos, Edelson Moura e Márcia Ferreira trazem as notícias do Brasil e do mundo. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, no Canal 1. Agora Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Libra. Zé Ramalho é também do seu signo de Libra. Para você, libriano, libriana, nessa fase, não vão faltar surpresas, novas oportunidades e também muitos desafios. Mas acredite, nada vai cair do céu. Para alcançar seus objetivos, procure dar tudo de si e seja mais determinado. A responsabilidade será também fundamental na realização dos seus planos. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 18. Escorpião. Valderês de Barros é também do signo de Escorpião. Neste período, você deve se dedicar mais aos assuntos espirituais. Por exemplo, ajudar as pessoas que realmente estão precisando. Agora, com relação aos negócios, você precisa ter muito cuidado, porque alguém pode tentar te enganar. A vida amorosa está super tranquila, portanto, não se preocupe. Sua cor é vermelha e o 9 é o seu número de sorte. Sagitário. Tuca Andrade é também do seu signo de Sagitário. Meu amigo, minha amiga sagitariana, para ter felicidade amanhã, não se deixe levar pela opinião dos outros e confie mais no seu próprio taco. Agindo assim, você poderá evitar chateações e atritos, até mesmo na vida amorosa. No trabalho, poderá receber uma proposta muito interessante. Sua cor é creme e o seu número de sorte é o 8. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Valesca Prachedes é também do seu signo de Capricórnio. Você precisa se livrar dos antigos sentimentos, porque eles estão lhe impedindo de crescer na profissão e até mesmo de ser feliz ao lado de quem ama. Acredite, essa liberdade não virá sem luta. Prepare suas emoções e aposte nos seus sonhos. Sua cor para hoje é vinho e o 6 é o seu número de sorte. Aquário. Priscila Fantin é também do signo de Aquário. Procure controlar o seu lado emocional para não perder as boas oportunidades deste dia. Não deixe que as más influências criem obstáculos em seu caminho. Evite mudanças de humor e procure compartilhar os momentos importantes com a pessoa amada. Sua cor é ferrugem e o 13 é o seu número de sorte. Peixes. Regina Casé é também do seu signo de Peixes. Fique alerta, porque você vai precisar de muita flexibilidade para alcançar os seus objetivos. Com relação à situação financeira, tenha cuidado com o bolso para não se arrepender amanhã. E no amor, supere a timidez, pois agindo assim, você poderá ter momentos inesquecíveis com a pessoa amada. Sua cor para hoje é prata e o seu número de sorte é o 9. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. Terei o maior prazer em atender. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Hepatites. A cirrose hepática é uma grave deterioração da estrutura e função do fígado.

babados e fofocas agora! Mundo da Fama! Mundo da Fama! Em entrevista ao Fantástico, Bruna Marquezine falou de seu primeiro filme internacional em Hollywood. Ela foi modesta e afirmou que trata-se de uma pequena participação. Foram poucas cenas, apenas 3. Meu papel é de uma brasileira sensual. A atriz ficou sem graça quando o repórter perguntou se era uma versão americana de Piriguete. Sobre Neymar, Bruna confirmou que a gente já sabia. O namoro acabou. No mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Ronaldinho Gaúcho não vai deixar saudade no condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O jogador colocou sua luxuosa mansão à venda por 15 milhões de reais. Muito barulhento, ele incomodava a vizinhança, que vivia reclamando e chamando a polícia. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Angélica apareceu com a pequena Eva no aniversário do filho caçula de Carolina Dickmann. A festinha aconteceu no Rio de Janeiro. Quem estava lá comentou que a menina é a cara do pai, Luciano Huck, e pouco lembra a mãe. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Gustavo Lima sempre arruma um jeito de dar uma declaração polêmica e acaba deixando seus pobres fãs preocupados. Ele escreveu em uma rede social: "Está acabando um ciclo, uma era, uma fase da minha vida. Não terminou hoje, já terminou há uns tempos, mas a razão ou falta dela foi adiando esta decisão, acabando. Agradeço a todos os que por cá passaram, agradeço a todos os que me leram. Agradeço, mas desculpe-me, já que por vezes não correspondi da mesma forma ou ao mesmo nível. Uma vida para se chamar de nova. Deus está aqui", escreveu Gustavo Lima. O povo ficou perguntando o que estava acontecendo. Assustado com a repercussão, ele apagou a publicação. Mas as recordações ficam. Rock and Roll, recuperando os grandes sucessos do rock das décadas 1980 e 1990. 60 minutos com Marcelo Pacífico em Rock and Roll, aos domingos, 12 horas, no Canal 1. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo da fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é isso, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para estas coisas. Eles fizeram um Unplug muito bom, por acaso. Gostei do Unplug deles. E esta música ficou muito bem no Unplug. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte, no Canal 1. Opa, mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada da tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. 2 horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dar um gás aí no seu volume. Forró da melhor. Aos domingos, às 16h, com Hermes Dias, no Canal 1. Caros ouvintes do Canal 1 na Antena Web. Aqui fala Sean Coyne, diretamente dos Estados Unidos, no estado de Kansas. Cada domingo, às 11 horas da noite, horário português, eu produzo o Caipira Internacional. Um programa sem locução, de uma hora, que integra músicas de vários países do continente americano, também da Europa e Austrália, que tem um som de country. Apresento música dos Estados Unidos, representando o som do Nashville, Bakersfield e música do Texas, mas também dos franceses falantes do estado de Louisiana, que chama Cajun. Também o programa tem música mexicana, música norteña da fronteira entre os Estados Unidos e México, ranchera, banda, Pacito Duromense e mais. Pode ouvir música brasileira, sertaneja e gauchesca. Apresento também música country australiana e música country deutsche da Alemanha. Até pode ouvir de outros países como França e Irlanda. Qualquer coisa que eu possa encontrar, tem um toque de country. Desde os novos até os velhos do vovó, o Caipira Internacional, às 11 horas da noite, cada domingo. Sintonize-te. Senhores passageiros, última chamada para o voo 1900 da Antena Web Airlines com destino a Rovibol. O rock e o pop dos anos 90 e 2000, em grande destaque na Antena Web. Rock e Pop, 60 minutos com o melhor do pop rock mundial dos últimos 25 anos. Rock e Pop, aos sábados, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Pergunta de um ouvinte feita pelo WhatsApp. Abre aspas. Branquinho, sou diretor de uma rede de lojas de móveis e um gerente me fez uma pergunta e agora eu passo a bola para você. Às vezes, vejo o vendedor oferecer um produto adicional e isto gera alguma dúvida no cliente, podendo deixar de levar até o produto principal. Qual que é o melhor momento e a forma correta de oferecer um produto adicional sem prejudicar a venda do produto principal? Fecha aspas. Olha, a resposta para esta pergunta não é tão simples, porque não existe uma receita infalível e nem uma técnica milagrosa que funcione para todos os tipos de segmento. Em uma loja de roupas, a melhor hora para oferecer um produto adicional é quando o cliente vai para o provador experimentar. O vendedor pode dizer algo mais ou menos assim: já que você vai experimentar as calças, eu trouxe 2 modelos de cinto só para que você tenha uma noção de como é que vai ficar o look final. Em uma loja virtual, a melhor hora de oferecer um produto adicional é quando o cliente clica em comprar. Daí, deverá aparecer a mensagem: pessoas que compraram este produto também compraram este outro aqui. Em um fast food, a melhor hora é quando a pessoa vai fazer o pagamento e a operadora de caixa deve perguntar: o senhor aceita uma torta de maçã como sobremesa? Já em uma loja de móveis, a decisão do cliente nem sempre é tão rápida como nos exemplos que eu acabei de citar. Aí, é papel do vendedor fazer mais perguntas antes de mostrar os móveis. Se o cliente disser que vai casar,

trata-se de acerto de contas com quem tinha poder intelectual e religioso e usava isso para oprimir. Mas para um bom entendimento da mensagem do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, é preciso considerar várias questões. Primeiro, para entendermos bem a relação de Jesus com os fariseus, é necessário considerar o ambiente judaico-semita do Novo Testamento da Bíblia, que foi escrito em grego, mas com cabeça e coração judaico-semitas. Até o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, não se falava de ambiente hebraico-semita do Novo Testamento, mas o Vaticano II incentivou a relação com o judaísmo com o documento Raízes Hebraicas do Cristianismo. Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e foi condenado à pena de morte como judeu. Porém, não era judeu de Jerusalém, do centro, mas era judeu da Galileia, judeu da periferia. Jesus, como homem do seu tempo, transcendeu as suas circunstâncias históricas e culturais, partilhou as angústias e esperanças do povo do seu tempo. Jesus demonstrou liberdade na sua relação com a lei hebraica. O ritmo da vida de Jesus era hebraico. Seguia as peregrinações e todas as festas. Não temos mais a riqueza das festas hebraicas. Jesus ensina frequentemente na sinagoga e no templo. As relações de Jesus com os fariseus não foram muito negativas. Os fariseus advertem Jesus do perigo que ele corria. Jesus comia com os fariseus. Em Mateus capítulo 23, versículo 2 e seguinte, aceita a autoridade da cátedra farisaica. Os fariseus vão até Jesus. Jesus partilha ensinamento com os fariseus sobre a ressurreição dos mortos, a esmola, o hábito de se referir a Deus como Abba, querido papai. Partilha o amor ao próximo, o uso das parábolas e o método de recorrer ao Primeiro Testamento fazendo releituras. O apóstolo Paulo considera um título de honra ser fariseu. O método histórico-crítico, o que viabiliza entendermos a realidade e seus conflitos dentro do seu contexto histórico e sociológico, é um método seguido por Jesus e por fariseus. Jesus e os fariseus faziam exegese tirando coisas novas do velho baú. Para um rabino, um texto é bem interpretado quando se encontra no mínimo 70 interpretações diferentes. Jesus também tinha essa postura diante dos textos sagrados. Não os lia de forma cristalizada, mas como fontes geradoras de vida. Os fariseus não são mencionados na paixão de Jesus. Gamaliel, que era um fariseu, defende Jesus diante do Sinédrio. Que nos abençoe o Deus da vida, o Deus que se fez criança em Jesus de Nazaré. Se você quiser, visite o blog de Frei Gilvander na internet. www.freigilvander.blogspot.com.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.